E aí mano, já prestou atenção em quantos barrabás a gente solta todo dia só pra crucificar o humilde? Não é de hoje que isso acontece, o homem e seus maus caminhos. Soltem a Barrabás, foi o que eles disseram. E hoje querem a paz, é o que eles esperam. Disseram que não era rei, porque ele andava a pé. Porque não tinha dinheiro, porque vivia de fé. Porque pedia favores, porque falava em perdão. Porque não era avarento e dividia o pão. Porque entendia os pobres, não se vendia por posse. Não almejava malotes, não procurava por lote. Não era mais um tratante, não tava atrás de tesouro. Não era um viajante, buscando um pote de ouro. Não entenderam o filho que o pai mandou para a terra. Não entenderam a paz e acalaram com a guerra. Ele afrontava mentira, justiça era sua lei. Mas para os sábios um homem simples não pode ser rei. Mas só que os sábios não sabem que rouba veste a paz. Façamos de conta que hoje não acontece mais. Vamos fingir que hoje em dia não julgam pela aparência. Ou vamos tomar vergonha e agir com consciência. Vamos fazer nossa parte, seja que parte ela for. Vamos mudar os valores e enxergar com amor. Deus te ama como você, mas se recusa a te deixar conquistar. Ele quer que você seja como Jesus, simplesmente como Jesus. Deus te ama como você, mas se recusa a te deixar conquistar. Ele quer que você seja como Jesus, simplesmente como Jesus. A ceia está pronta, o convite foi feito, mas o descaso impede o eleito. Que nega e perde o direito, o servo obedece e vai aos becos atrás de sujeitos. De todos os jeitos aceitam, passa a ser perfeitos. Quem entende o mistério na passada do mestre, quem segue querendo ser discípulo e serve quem serve. Nascendo como judeu, vivendo como plebeu, morrendo e ressuscitando pra sermos filhos de Deus. Humilde não discrimina samaritanos, publicanos, nem os manos com todos os panos. Caiu os enganos, o perdão é pra todos. Cordeiro venceu os lobos, a reconciliação com o Pai é o sublime plano. Vamos que vamos, na humilde e consciente, sabendo que Deus é quem sabe o que Ele tem pra gente. À frente o mar, ou quem sabe um rio, um lago, profundo ou raso, doce ou amargo. Seu fardo é leve, Jesus assim se escreve, com J de justiça e E de entregue, no lugar de um pecador. Barrabás, então vai, vai, e não peques mais. Deus te ama como você é, mas se recusa a te deixar conquistar. Ele quer que você seja como Jesus, simplesmente como Jesus. Deus te ama como você é, mas se recusa a te deixar conquistar. Ele quer que você seja como Jesus, simplesmente como Jesus. Muito amor, humildade de quem? Pra quem for guerreiro é quente na cena, que pra nós tem valor. Humilde só, não mais, dinheiro não traz paz. Faz a sua cara no progresso, rapaz. Meu coração sofreu, parou por um instante. Ostentação de diamantes desejados a preço de sangue. Tá no semblante, ainda não é o bastante. Cresceu no coração, hoje se tornou gigante. Porque nas ruas de terra a guerra é pelo respeito. E no amor de Corinthians só vive os verdadeiros. E Jesus dá o livramento e a gente não se abala. A espera não mata porque a esperança ainda fala. Desde a crucificação até aqui tá desse jeito. O que mudou se hoje ainda matam por dinheiro? O carpinteiro na cena foi quem pagou o preço. X-Barão e GPR, família Cristo Gueto. Deus te ama como você é, mas se recusa a te deixar conquistar. Ele quer que você seja como Jesus, simplesmente como Jesus. Deus te ama como você é, mas se recusa a te deixar conquistar. Ele quer que você seja como Jesus.